É tudo nosso, guerreiro, é por dinheiro, é por amor. A polícia vem aí, mas os comparsa já fugou. Vaza, vaza, vaza. Acharam que eu estava derrotado e por isso eu virei Fênix. Os ratos querem ter todo o respeito e nenhum por mim. Pra mim foi difícil. Foi preciso me libertar e derrotar o senhor do fracasso, os pensamentos limitados. Fé, fé, é tudo que eu tenho nesta porra. Isso, unidos, clamando esse nome, Jesus. Acredito muito em Deus, velho. Pode crer. Eu acredito muito no meu trabalho, porque senão eu já teria desistido há muito tempo. Eu acredito na vitória das pessoas da periferia. Eu acredito muito no rap, porque senão eu já teria deixado essa porra há muito tempo. Pode crer, me bom, é nóis, compadre. Barulho aqui nessa porra, velho! Barulho! Caralho! É o cara.